Fomos dormir felizes e contentes. No dia seguinte, decidimos que ir à cidade já não era mais tão importante. Aquela casa era bonita, cômoda, a horta cheia de coisas boas. Eu detesto verdura. Gata, para você, tem a dispensa. Obrigada. E depois, como músicos? Bem, enfim, como músicos não éramos lá grande coisa. O problema era conseguir defender a casa. Por quê? Eles vão voltar? Última lição. Os homens, eles voltam sempre. Lembrem-se disso. É preciso estar sempre de olhos abertos. E então? Então, a gente vai se defender. Como? Como? Venham cá. Olha, olha o negócio aqui. Olha, eles estão aí chegando. Cada um no seu esconderijo. Esconde, esconde, cabra cega, tá aqui? Olá! Esconde, esconde, cabra cega, vai sair uma refrega. Venha, venha, quem me pega? Estou escondida aqui na adega. E assim que você chega, se você não para, vai pensar que tem uma bruxa que te arranha bem na cara! Tá esquentando, tá esfriando, cadê? Cadê? Esconde, esconde, bicho papão, vai dar uma confusão. Vem chegando, meu barão, tô atrás do teu portão, vais tomar uma lição. Se te aproximares, vais pensar que tem um diabo te mordendo os calcanhares. Tá escondido no curral, não vai ser muito legal. Quem é? Quem é? Tá aqui? Olá! Venha, venha, meu rival. Tô escondido no curral. Não vou ser muito legal. Se sair dos trilhos, vai pensar que tem um fantasma que te chuta nos fundilhos. Venha, venha, contrabuco. Tô escondida atrás do cuco, preparando marabuca. Se tu me cutucar, vai pensar que tem um dragão dando bicada na tua cuca.